Chapeuzinho Vermelho, você conhece a história? Mas toda história tem sempre mais do que contam. É como aquele velho ditado: não julgue um livro pela capa. Se você quiser saber a verdade, tem que virar as páginas. Deixem, pode entrar. O quê? Quem é você? Ah, isso é a vovó. Tá com uma cara muito esquisita, vovó. Eu estou doente. Sua boca não tá mexendo quando você fala. Eu fiz uma plasticazinha, eu cuido da minha aparência. Chego mais perto, me deixe te ver melhor. Sei. O que você anda fazendo, vovó? Um pouco disso, um pouco daquilo. Eu tenho tricotado, então... Trouxe a muamba. Nossa! Que mãos grandes você tem? São pra eu coçar melhor as minhas costas. E que orelhas enormes você tem? São para ouvir bem melhor as suas críticas. Nós, velhinhos, temos orelhas grandes, querida. E vovó, que olhos grandes você tem? Vai ficar aí me encarando dizendo que eu tô ficando grande que nem um balão? Você veio aqui por um motivo, não veio? Então conta pra vovó o que você tem nessa cesta. Ai, vovó, além de tudo, que mau hálito você tem. Já? Você de novo? O que eu vim aqui pra ver? Pedindo mandado de segurança? Fica quieta, menina. Eu já sei de tudo. Não adianta, o Pit Girl. Você me afintou o dia todo, mas agora você não tem saída. Seu lobo maluco! O que fez sua vovó? Já cuidei da sua avó e você é a próxima. Peraí, você tava por que você saiu? Crianças Diante do Trono, o filme. Cuidado! Cena do crime. O suspeito lá dentro tem envolvimento com o bandido do lance? Tem. Não publique isso. Não sabemos de nada ainda. É ele que tem roubado as receitas, senhor? Eu acho que não, mas parece que... Tá legal, já chega de perguntas. Jerry, vem cá, faça esse bando recuar. Por favor, todos pra trás. O chefe precisa de espaço pra trabalhar. Você aí, de penas, escondido atrás da cobra. Pode sair. Queria estar em casa hibernando. Chefe! Fala, qual é a situação? Briguinha de família. Invasão de domicílio, porte ilegal de machado, lobo faminto. Já vi tudo. Tem alguma ligação com o roubo das receitas? Tá falando do guloso? Pode ter. A casa pertence à magnata dos doces. A do livro de receitas? É, ela mesma. Seguinte, o grandão entrou quebrando tudo com um machado e o lobo queria almoçar a Chapeuzinho. Entendi, focinheira nesse lobo. Peraí, eu posso explicar tudo. Explique tudo pro juiz. Não devia estar na escola. Onde está meu advogado? O que estão fazendo? Chefe, só dando só uma tava sentindo um cheiro. Não comam isso, são provas. Tony. Parece que o caso está encerrado. A Chapeuzinho fazia entregas secretas pro bandido dos doces. O lobo tentou devorar as duas. E aí o grandão do machado entrou com tudo querendo bancar o justiceiro. Levem eles pro xadrez. Xadrez? Aqui é a floresta, chefe. É tudo verde. Você entendeu bem. Então, fiche. Por que a pressa, chefe? Esse é o problema de vocês ursos. Sempre rosnam pra árvore rata. Oi, Nick. Você está no caso? Não, só estou dando um pulo pela área. Oi, Tommy. Emagreceu? Eu? Não, foi o que eu pensei. Inspetor Pirueta, o que está fazendo aqui? Esse caso é meu. E, puxa, alguém acordou com o pé esquerdo. Eu vi as luzes. Achei que o circo tinha chegado à cidade. Isso está uma palhaçada. Acertei. Chegou atrasado, Nick. Eu já solucionei o caso. Já solucionou? Já. Ele está enganado, Inspetor Nick. Ah, como vou saber? Você me parece bem perigosa. Qual o seu nome? E por que te chamam assim? E por que te chamam de Pirueta? Nada demais. É chapéuzinho vermelho, por causa do capuz vermelho que eu uso. E quando não está usando? Eu sempre uso. As receitas estão sumindo por toda a floresta. As confeitarias estão indo à falência e as pistas nos trouxeram até aqui. Tenho que encerrar o caso. Calminha aí, chefe. Nós temos 4 suspeitos, o que significa 4 histórias. Este caso vai ter repercussão. Não pode acabar em pizza. Nossa. Aí, pode fazer um telefone rapidinho? Ai! Ai, deixa eu contar o que aconteceu. De que adianta algemar uma menininha? As mãos dela saem facilmente. Por que não uma jaula? Tragam a jaula. Foi só uma piadinha. Piadinha, esqueçam a jaula. Tudo bem. Tire as algemas dela. Chapeuzinho, por que não explica tudo desde o início? Foi um dia como qualquer outro. Eu tava fazendo entregas pra confeitaria da minha avó. A história eu vou contar de uma garota já cansada de pedalar. Mas sem valor. Ela tinha um bom coração. Só vivia repetindo uma triste canção. Oh, queria tanto me divertir. Do bote sair. Vem, se tivesse, por favor. Eu quero outro mundo. Eu quero. Bonita, tá sempre de vermelho, deve ser alguma moda nova. E aí, Boink, não tá ajudando o homem dos golinhos hoje? Ah, ele fechou a confeitaria. Alguém roubou todas as receitas de bolinhos dele ontem à noite e eu perdi o emprego. Ah, que pena, Boink, que coisa mais chata. Você ainda trabalha no Bontinho? Sim, sim, ainda, mas não é tão bom como fazer bolinhos o dia todo, isso eu garanto. Um pãozinho de cenoura melhoraria o seu astral? Opa, opa! Obrigado, Chapeuzinho, sempre posso contar com você, garotinha danada. É, pode sim, mas ainda tem muita coisa pra fazer. Não abriremos mais. Lamento, fechamos permanentemente. Horário de funcionamento. Fechado para sempre. Receitas roubadas. Fomos à falência. Vamos embora. Assunto, os dois se tornaram uma espécie de extinção. Eu decidi ligar pra vovó. Só ela saberia o que fazer nessa situação. Eu não sei o que fazer. Sou só uma idosa aposentada. Mas as suas receitas são as mais famosas da floresta, vovó. E se forem roubadas, você pode ir à falência. Olha, eu acho muito melhor levar o seu livro de receitas, só por precaução. Uma viagem pela montanha é muito perigosa para uma menininha. Não sou mais uma menininha, vovó. Por favor, fique com as receitas aí, então vai ficar tudo bem. Mas tenho que desligar. A novela começou. Beijos. Ai. O que está lendo, Chapeuzinho? Terras distantes. Você vai pra longe? Não, o mundo é aquele golfe de live pra mim. Vamos, pois alguma você corre. Cadê o escapamento? Tudo bem, é o Zolapé. Você não pode ir embora. Quem vai entregar os doces de bicicleta? Se eu tivesse asas como você, eu voaria sobre aquela montanha e sobre a outra, e sobre a outra, e sobre a outra. Mas não dá. Eu sou só uma menina. E eu sou um pica-pau. Uh-oh. Você é a próxima? O que significa isso? Você é a próxima? Vamos em falência. De triste. Eles vão pegar com as receitas? Não, hoje não. Então pegou o livro de receitas. Vicentes e sua avó estava no copo e na família sem permissão. Que foi, hein? E depois você fez uma viagem perigosa pela montanha, sozinha. É, eu acho que sim. Cuidado, Pontinho, não é tão ruim assim, sabia? É bom porque eu vejo a floresta sem me preocupar com todas aquelas feras enormes e peludas que vivem lá embaixo. Feras? Ah, é, aquelas feras. Lobos, gatos do mato, leões da montanha e os tigres dentes de sabre. Os lobos são os piores, são os piores. A floresta é um lugar perigoso para alguém como eu, sendo tão esmirradinho. Olha para mim, eu sou felpudo e... Você faz entregas tão longe assim? Não, geralmente não. Naquilo que você não falou hoje, sobre o Homem dos Poderes. Eu preciso proteger as receitas da vovó do plano do bandido guloso. Senão todos da floresta vão acabar fechando e se não tiverem cuidado. Você tomou um tombo feio. É, é, amiga da gravidade. Esses bondinhos são tão velhos. Passasse o dono. Gente, mas que cheirinho gostoso. Tem bolinhos aí? Eu não falo com estranhos, tá? Isso foi muito bem, isso é legal. O que tá fazendo aqui na escuridão da floresta? Encomenda pra alguém em especial? É pra minha avó. Avô? A avó Butters, a rainha dos doces? Caramba, ela faz bolinhos gostosos. Ela é muito boa pra fazer biscoitinhos bolinhos, sempre com bastante chocolate. São ótimos. Pois demais. Você sempre entrega pra sua avó? Olha só, eu não tenho por que dizer nada pra você. Ah, não tem mais nada nessa cesta. Você faz perguntas demais, mocinho. É que eu sou muito curioso. Quero olhar. Não vou deixar você olhar. Chapeuzinho! Chapeuzinho vermelho! Basta logo a cesta! Ai! Chapeuzinho! Não vou esconder essas receitas pra ti! Eu vou pegar você e a sua avó também! Pegamos o bandido. Ah, pode ser. Mas apressado sempre com micro. Tem comida aí? Mas tem que admitir, o lobo parando crianças no meio da floresta é muito esquisito, né? Claro, é sim. Mas a gente não prende as pessoas por serem esquisitas. O Bruce, sabe o cara peixe do camburão? Oh, esqueceu? Isso, que terá ele. Então foi a casa da vovó. É, hoje uma trigantina no lado norte da montanha. Olá! Olá! Tu procurando a casa da vovó Bucket? Vovó Bucket! Será que dá pra parar de cantar um minutinho? Eu não consigo, bem que eu gostaria. Uma bruxa da montanha me enfeitiçou 37 anos atrás. E se eu quiser falar, tenho que cantar. Você só canta? Isso mesmo. Falei. Vovó? O que foi? Quem é? Chapeuzinho, eu tô indo ver você. Ai, querida, eu sou culpada. Eu preciso resolver um probleminha. Vovó, o que houve? Eu tenho que ir, querida. Banzai! Senhor Bode, a minha voz está em perigo. Eu tenho que achar um caminho rápido pela montanha. Você veio ao bode certo. Ai, que maravilha! Mais cantoria! Foi há 37 anos, um feitiço caiu em mim. Agora, quando eu falo, tenho que cantar assim. Pra viver cantando, preciso me isolar. Por isso esta cabana é meu lar. Isso é lindo, mas pode me ajudar? Vive na montanha, tem sempre o que temer. Por isso é bom você se precaver. Tenho chifres abridores e pra chaves recolher. Tenho chifres pra sintonizar a imagem da TV. Tenho chifres para destampar, bonitos de se ver. Tenho chifres para o que vier, eu sei me precaver. Precaver, precaver, eu digo pra você. É sempre muito bom se precaver. Precaver, precaver, se não quer pagar pra ver. Cuidado é coisa boa de se ter. Fique com as mãos e os pés pra dentro durante toda a viagem. O papalanche pinguim não deu pra precaver. Rugindo igual leão feroz, assusta pra valer. Não fosse o meu feitiço, eu me errava em português. Mas já que é pra cantar, vou me acabar no tirolês. Chapeuzinho! Vovô! Uso da voz, seu gracinho! Uso da voz! O quê? Eu me precavi! Você! Vovô! É Chapeuzinho Vermelho! Tudo bem por aqui? Ah, eu tô aqui, tá tudo bem, sim, bom. Então o lobo estava vestido igual a sua avó. É. Eu só. Vovô! E você caiu nessa? Não, claro que não! Oh, que mãos grandes você tem! Que olhos enormes você tem! Ai, que mau hálito você tem! E que olhos grandes você tem! Que aí, encarando, dizendo que eu tô ficando grande que nem um balão? Aí, apareceu o sujeito com um machado! Não, ainda não! O quê? Primeiro, eu fui atacada por aquele lobo maluco! Que lobo maluco! Aí a vovó saiu do armário! Tá te logando amarrada! E depois o homem apareceu. É isso aí. Só que ele tava gritando. Feito um maluco. Foi assim. Aquele lobo ia devorar nós duas. Tem digitais dele pela casa toda. Fichem. Segura a onda, Zé Colmeia. Vamos ouvir a história que o lobo tem pra contar. Posso beber? Não. Então, senhor lobo, posso chamá-lo assim? Pode me chamar de Sheila. Gosto de caminhar e de cheirar flores. Gracinhas, lobo. Vai pegar de 3 a 5 anos numa caixa de sapatos sem janelas. Então começa a cantar. Seu rosto me parece familiar. Ando muito pela floresta. E o que faz pra ganhar a vida, senhor lobo? Eu sou pastor. Qual é? É melhor confessar. Eu já contei tudo pra ele. Rodney, vá lá pra longe de mim, por favor. Já lembrei de você. Há 3 anos, no cacho da galinha dos ovos de ouro, você estava xeretando atrás de uma pista sobre o nome do dono. E eu cheguei bem perto, mas não se faz omelete sem quebrar os ovos. Espera aí, inspetor. Tá dizendo que ele é da polícia? Pior, ele é o Repórter. O quê? Eu sei a verdadeira história. Eu sou um repórter investigativo. Já devem ter lido a minha coluna. Faça encontro de fadas. Fanático Produces, a Asa Floresta. Eu passei os últimos 6 meses infiltrado investigando o bandido guloso. Quanto mais receitas sumiam, mais eu ia chegando perto. Eu derramei café quente. O café quente caiu no meu pescoço. Doeu muito mesmo. Todos acham que um agente de fiscalização sanitária não tem uma vida perigosa, mas vou dizer uma coisa, amiguinho. A comida é um perigo. Por isso a Dalva me mandou vir aqui dar uma olhada. Quem? Sua chefe, Dalva. É Maria. Foi o que a Maria disse. Ela disse, Dalva, pra você vir aqui. Aí eu vim aqui. Eu tô surpreso que seu balcão de doces não tenha sido roubado. Qual é mesmo seu nome? Lindy, sou do Japão. Bom, Kenny, você passou na fiscalização, mas eu preciso saber o nome dos seus fornecedores. Vai ter que falar com a Maria. Olha, a Maria me ligando, deve ter falado com a central. Continua trabalhando e cuidado com o café quente. Queima. Não tem doces? Perda de tempo. A menina das entregas, que usa chapéuzinho vermelho, sempre faz entregas. Ela tem contado com mais doces do que qualquer outro na floresta. Ela parecia feliz. Feliz demais, eu diria. Hello, Moto. Sinistro. Eu tava começando a ter minhas suspeitas. Pergunta, ela entrega a mão de quem? De onde eles vêm? Pra onde eles vão? E por que o capuz vermelho? O que é? Ligeirinho, me assustou! Já, eu liguei, mandando mensagem de texto. Você recebeu? Ligeirinho, com calma! Eu cheguei mais cedo e trouxe muito canapo. Eu fiquei vigiando a minha como mandou. Chapeuzinho vermelho! Ah, chapeuzinho vermelho, viu? Pra onde é o... Pelos porcos espinhos, pelos passarinhos, pelo mapudão. E ela só da coelha cantando pra tudo, quebrado. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Ah, tá, tô sabendo. Temos que descobrir pra quem ela tá trabalhando. Trouxe a câmera? Eu trouxe 200 bits. Aquela que tem stop lanzomático. Ela vem com lentes de 500 milímetros. Tem cores ou linhas de brava. Coisa feia! Estamos disfarçados, sem flash. Disfarçados e vendidos. Ninguém sabe, ninguém viu. Quick pay. Já pensou em diminuir a quantidade de café? Eu não quero café, não. Dá licença, por favor. Desculpa, decidi circular em busca de informações de um dos meus informantes. E aí, Alandela? Gaga, o que tá fazendo aqui? Se o pastor me pegar falando com você, eu vou ser tosquiado. Hã? E eu tô mais preocupado com outro sujeito. O que sabe sobre o bandido guloso? Eu nem gosto de doces. Oi, ligeirinho. E o que sabe sobre a Chapeuzinho Vermelho? Nunca vi nem sei quem é. Chapeuzinho? Processado. Ah, tá lá, tô lembrando. Garota legal, tá sempre nativa entregando doces. Não dorme no ponto, que meia bela adormecia. Concentre-se, fale da Chapeuzinho. Você vê tudo na montanha. Pra quem ela trabalha? Como é que eu vou saber? Não sou curioso. É o negócio da família. Nunca ouviu falar na vovó Puckett? Puckett? É a avó dela. A vovó Puckett? Tá querendo me enganar feito um cordeirinho? Hilário. Criou essa piada sozinha. É engraçada. Você parece saboroso. Não precisa provocar. Eu só sei que a velha mora no alto da colina. Não recebe visitas. Só a visita da menina. O que dizem no rebanho é que ela subiu a montanha no bondinho e... Bondinho? Carneiro me deixou com fome. Depois disso, vamos comer. Ela está pedindo isso. Deve estar saindo com outros. Você devia fazer o mesmo. Olha lá em cima. Dá licença. Você faz entregas tão longe assim? Não, realmente não. Mas daquilo que você me falou. Sobre o nome dos bolinhos. E testar a vovó do pano do... bandido guloso. Todos da floresta vão acabar fechando. Eu sabia. Ela trabalha pra velhinha. Vigili! Que é? Foi? Ali? Onde? Quando? Vem cá, chega cá, vem cá! Que é assim? Boa tarde! Oi! É a menina do capuz vermelho. Você levou um tombo feio, hein? Está fazendo aqui na escuridão da floresta? Uma encomenda para alguém especial? Você faz perguntas demais, moça. É que eu sou muito curioso. Quero olhar. Não vou deixar. Por favor, volte aqui. O que você está fazendo? Lá vai, mal, eu vou enrolar. Aí você pode pôr a sua cauda. Anda, ela vai fugir. Chapeuzinho. Chapeuzinho vermelho! Assim nunca alcançaremos. Tati! Era ela! Para, Nito, tá bom? A suspeita tá se aproximando da pia com as receitas roubadas na cesta. Eu vou pegá-la com as mãos da massa. Passa logo a cesta! Então, você levou uma surra de uma menininha. Chapeuzinho vermelho de pátria, campeã nacional de karatê. Volta aqui, sua sextinha! Já sei, eu vou cair. Não pode ficar com essas receitas pra sempre! Eu vou pegar você e a sua vovozinha! Conversa fiada. Que foi? Elas são más! Eu vou provar! Você vai podemos jogar? Claro, quer comer pastel de vento porque desempregado só come isso. E o que vamos fazer? Vamos direto à fonte. Temos que chegar na casa da vovó antes da menina. É uma surpresa! É quê? Você vai à casa da vovó fazer uma surpresa, Chapeuzinho? Ah, é aniversário dela? O que que é? Vai ter uma festinha? Ah, deve ser isso sim. Ah, porque eu adoro uma festinha. Tem que ver quando eu me tiro do chapéu. Uma festinha surpresa. Sabe chegar lá? Ah, sei, sei. Eu conheço um atalho. Ouviu isso? Ele conhece. É, pela floresta, atravessando o rio. Ah, não, não. Você não vai passar pelo rio, vai se molhar todo. Tá vendo, Vigilinho? Se tem limão, faça uma limonada. Toque a limonada, tá sem açúcar e nós entramos numa fria. Nunca presta informações ao coelho. Claro, já. Nunca confio no coelho. Pelo menos eu tô seco da cintura pra cima. Por que não fui crítica do seu irmão? Estamos numa enrascada. A culpa é minha. Aquele coelho é um inútil. Além do mais, ele escreveu as informações no ovo de Páscoa. Tá difícil de odiar. Vamos morrer aqui. Calma, sempre tem luz no fim do túnel. Ei, então tá ligado. Tá ligado. Ih, olha onde estamos, uma caverna. Jurifin, que eu entendo o que você fala. Olha uma saída. Mas eu postava... Vem comigo! Vamos lá! Tá vendo só? Isso é que é atalho! Ô, filho, parece uma avalanche! Ah, isso é natural! É só a velha montanha mostrando quem é que manda. Olha, olha! Achei uma caixa de velas e umas gangues. Uma caixa de velas? Acende uma! Mas essa vela ilumina bem. Qual é a marca dessas velas? Dinamite. Parecia bem dona. Hã? Apaga a vela. Me dá isso. Ouviu alguma coisa? Vamos à casa da vovó. Oi, meu nadinho! Tem que renovar a sua assinatura. O que vamos fazer, chefe? Na minha sorte, a vovó guarda material promocional na cabana. Só disfarçado, eu conseguiria pegar a menina com a boca na botija. Chapeuzinho, minha fofinha. Abrace a vovó, minha pequenina. Isso esquenta. Seguinte, mudança de panos, você vai ser a vovó. Vovó, é Chapeuzinho Vermelho. Tudo bem por aqui? Ai, eu tô aqui, tá tudo bem. Sim, pode ir. É ruim, hein, lobo? Você disse que a velhinha já estava amarrada. Como aconteceu isso? Eu não sei. Talvez pra ela se passar por inocente, eu só escrevo as notícias. Eu não produzo. Você tem um método de trabalho muito estranho pra um repórter. O que eu posso dizer? Eu fui criado por lobos. Você tem como provar isso? Ah, eu reverei essas fotos, Inspetor Nick. É mesmo? Vamos ver. Mas estão ótimas. Tem uma sua, lobo. Eu quero fazer uma exposição um dia. Quem sabe numa galeria, ou então um café, mas como eu não quero café, quem sabe então uma casa de chá. As fotos não mentem, chefe. Bom trabalho, deixei ele. Olha, eu quero saber mais sobre esse sujeito com o machado. Como ele entrou na história? Deve ter sido pra botar mais lenha na fogueira. Entendeu? Lenha, fogueira, lenhador. É, muito bom. Eu vou trazer ele. Oi! Você é grande mesmo, não é? Compra na tamanhos monumentais? Ah, mas isso é um erro monumental. Eu não faço mal nenhuma, borboleta. Isso é o quê? Cortador de unha? É, você tem um sotaque engraçado, do machado. Ah, eu sei fazer sotaque de caipira. Ai, de minha gente. Sabe mesmo? Escuta, Chitãozinho, já que está disposto a colaborar, pode nos dar algumas informações? Pode explicar o que estava fazendo na floresta hoje? Ah, eu estou ensaiando muito para fazer um bom teste. Fazer o quê? Quer ver, ó, lenhador. O creme para calos pé de feijão é um alívio para a sua mão. Ele tem cérebro de sardinha. O que tem contra a sardinha, chefe? Fazer um teste? Então é um teste para comercial? É, pro creme para calos. Eu tenho que virar um bom lenhador para poder entrar no tipo. Para quê? Pro comercial. Ele é o ator. Eu mereço. O creme para calos pé de feijão é um alívio para... Corta! Espera! Para, meu querido. Oi. O que é isso, hein? Uh-huh. Você é o quê? É um pirata alemão, por acaso? Não entendi. Eu só recebi o script há 5 minutos. Tá, já entendi. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Meu nome é Franz. Franz, tá bom. Franz, escuta, o que faz você sentir orgulho, se sentir forte, poderoso? O que você dá mais valor na sua vida, Chico? Meu sonho! Isso, seu sonho! É. Viajar pelo mundo com o maior coral de todos os tempos! Os tironeses felizes! Tironesear para o público! Ouvir os aplausos! Meu sonho! Foi mal? Tá, escuta, vamos avaliar o seu teste e ligaremos para você. Obrigado por ter vindo, curta a sua vida. Próximo! Depois de um tempão, aquele foi meu primeiro teste. Aí eu voltei pro meu trabalho do século. Eu dirijo um caminhão de doce no palito. Não é um trabalho ruim. Afinal, eu levo alegria às crianças. Espetinho! Mamãe, eu quero um doce no palito. Vendedor de espetinhos. O doce no palito sempre é o favorito. Quando o moço der o grito, vai ter doce no palito. é muito triste. Não é fácil trabalhar com doces hoje em dia, não é? Fui espetado pra lá e pra cá hoje. Eu não passei no teste pro comercial e agora eu vou perder o meu emprego. Ah, fica frio, rapaz. Talvez um dia alguém abra uma grande lanchonete e aí todos nós passaremos a trabalhar pro dono dela. Eita! Hello, Moto. Alô? Oi, Francisco, escuta, meu filho. Nós estamos com um cliente aqui, avaliamos o seu teste. Parece que o cliente adorou o seu estilo Hércules fica biruta. Então nós queremos te dar outra chance, filho. Uma chance? É, outro teste. Eu sempre esperei uma chance, mas nunca tive uma. Vou ter uma chance? Ah, o que que eu faço? Volte aqui amanhã e faça o mesmo que fez hoje. Só que dessa vez faça melhor. Você consegue? Consigo! Vou conseguir! Que bom. Eu quero que você entre na floresta, se concentre bastante e treine pro papel de um lenhador. Encontre o lenhador dentro de você, Franco. Não haja como um lenhador. Seja um lenhador, entendeu? Legal! Eu consigo! Pega o machado e saia por aí machadando, tá bom? Eu tenho que dar uma saidinha, vejo você às 10, tá? Eu tenho que ir achar o lenhador que é dentro de mim. Tudo bem. Bom, mande um abraço pra ele. Madeira, como cortar? Sinto muito, passarinho. Corre! Eu consegui! Eu encontrei o lenhador que é dentro de mim! Opa! Ah! O crime! Para caos! Pé de feijão! Um alívio para a sua mão! Isso! O crime para caos! Pé de feijão! Crime! E você é a próxima! Então você não subiu para entrar pela janela. Foi jogado! Pela árvore! Porque estava fingindo ser um lenhador? Isso aí! Pro comercial de creme. Me dando uma chance! É, bom pra você. É, bom. Então nós podemos dizer que o nosso amigo Canastrão é o que sabe menos entre todos os outros. Exatamente! Como é que é a história? Então tudo aponta pra vovó. Senhora? Quem diria, vovó? Talvez não seja a grande confeiteira que todos pensam que é. Está roubando receitas para proteger o seu império açucarado. Oh, não, senhor Pirueta. Meu único crime é fazer guloseimas escandalosamente deliciosas. Biscoitos da vovó Parker. Escandalosamente deliciosas. A minha avó não guarda segredos. E mesmo que guardasse, ela me contaria tudo. Contamos tudo uma para outra. Não é, vovó? Claro, querida. Quase tudo. Quase tudo. Minha família se preocupa muito. Eu não queria que eles descobrissem. Descobrissem o quê? Aí, chefe. Olha isso aqui. Olha só. Desde quando a culinária é um esporte? Eu observei que tem 3 Gs tatuados no seu pescoço. Faz sentido. O símbolo da gatuna das gostosuras e guloseimas. É verdade. Não sou igual às outras avós. Eu jamais gostei de tricotar, de ficar jogando bingo, ver TV. Eu prefiro viver a vida aos extremos. Aí, Gorinha, repute a foco radical. Viagem pela montanha é muito perigosa para uma menininha. Não sou mais uma menininha, vovó. Por favor, fique com as receitas aí, então vai ficar tudo bem. Tenho que desligar, a novela começou. Beijos. Hora de botar pra quebrar! Eu não tinha tempo livre pra receber a visita da Chapeuzinho. Eu estava indo ao campeonato de esportes radicais na neve. Treinei duro 3 meses, é isso. Nada nem de sol em bebe. E pra completar, vamos ensinar uma lição a esta montanha. Ossinho é pra expulsar uma criatura. Quem tem patas não lava as mãos, uma criatura. Gê, qual é? E aí, beleza? Então, garotos, estão prontos pra perder feio? Tá, corta pra vida, né, assim. Essa pronta pra rolar mão abaixo. Arrebentando? A gente arrebenta mesmo. Toca aqui, vai. Aí, Gê, você já viu a equipe europeia que está ali? Mandaram os irmãos Tilly Dente de Sabre pro hospital Rotten. Fala sério, vai ser uma prova super difícil. Deixa que eu vou tomar conta daqueles pregos. Já ia esquecendo, trouxe um lanchinho pra vocês. Valeu, beleza, demais, né? Quero um aí. Entrou na parada. Deixa a criatura, deixa ela em paz. Se você encomendar pra ver do que ela é capaz, ela tá de sociedade com abelhas zumbis. Ah, qual é o seu nome? Escreva pro meu maior e mais fofinho fã, Boing. E depois bote alguns X e O's com uma carinha feliz. Todos os competidores pra linha de largar. Tenha cuidado, vovô Packet. Velhinhas podem se machucar nessa neve. Manda ver, cara. Vovó! Você está querendo jogar sujo, meu irmão? Você é pequeno. Pequeno demais. Isso, isso. Ai. É. Cuidado com o esquiador. Ah, é assim. Tá querendo brincar? Então vamos brincar. Toma! É preciso naquele momento que a Chapeuzinho ligou pra mim pela segunda vez. Redireciona as minhas ligações pro celular quando sai de casa. Mamãe? E é? Quem é? Cuidado com o musculoso. Tenho que ir, querida. Banzai! Ela tá fugindo, vamos! Você não é tão ruim assim. Pra quem você trabalha? Eu não posso dizer. Rapazinho, vai me dizer agora mesmo. Tá bem. Fomos contratados pelo vilão do filme. E quem é o vilão do... A vovó já erra. Agora vamos atrás do garotinho da Chapéu Vermelho. Chapeuzinho! Bota aqui. Eu tenho os meus truques. Vovó vence por uma avalanche. Gostaria que filmasse isso. Biscoitinhos da vovó Packet. Netinha. Hoje é um dia daqueles. Minha fofinha. Abraça a vovó. Se esqueça, seguinte, mudança de planos, você vai ser a vovó. Ela chegou. Calma. Oi. Calma, menina, calma, senhorinha. Ah, Chapeuzinho Vermelho, tudo bem por aqui? Eu tô aqui, tá tudo bem, sim. Olha isso. Um pouco de jeito, consegui usar o esquilo pra abrir a porta. Que amor. Calma. Eu já cuidei da sua avó e você é a próxima. Eu teria acabado com aquele lobo sozinha. Mas aí aconteceu a coisa mais doida que eu já vi. Querida, não olhe assim pra sua avó. Desculpe, pensei que fosse atleta radical. Ou a gatuna. Sinistro. Não seja ridícula, Chapeuzinho. Eu estou sendo ridícula? Você está vivendo a vida louca, arriscando a sua vida nessas coisas perigosas e eu tenho que ficar em casa e ser a sua entregadora feliz? Bom, eu tenho o quê? Caralho, com café? Um cafezinho é uma boa. Aproveitando, eu posso pegar alguma coisinha para comer na lixeira? Você não deve tomar. Com licença. Poxa, vê se acorda. Eu nunca saí dessa floresta. Não acha que eu quero mais do que isso pra mim? É claro que você quer. Afinal, é uma Packet. Eu não sei mais o que significa isso. Thank you. contramão e você se sente perdida na solidão. A cabeça roda, não há norte e sul, e parece que vermelho é azul. Tudo está tão blue e parece até que vermelho é azul. Estão todas aqui neste livro. Todas as receitas criadas pela família Puckett, geração após geração. Veja, aquela é Sylvia Puckett, do Polo Norte. Ela encontrou o melhor chocolate quente do mundo lá. E aquela é Emma Puckett. Ela voou com queijadinhas para o outro lado do oceano. Oh, desde que se descobriu que os bichos gostam de guloseimas, as Puckett fazem e colecionam receitas por todo o mundo, aprimorando, dando o toque especial das Puckett. Entende, Chapeuzinho? Quando você põe o seu capuz, você carrega uma tradição maravilhosa. É um trabalho divino levar doçuras ao mundo. Hã? O que é isso? Oh, aí está escrito para melhor avô do mundo. Ô, vovó, eu já sei ler. Aqui diz Batalha dos Gladiadores da Jaula de Aço. Vovô? Escuta, querida, se tem duas coisas que a sua avó não faz, é mentir e praticar esportes radicais. Dentro do seu coração você colocou tantas coisas que ela fez e disse. Mas agora tudo está tão Flash derruba um full house. Não, um full house ganha. Tá vendo meu jogo? Não tô vendo nada. Você que tá falando errado e mostrando as cartas. Parece que não sabe jogar. Afinal, eu vou conseguir algemar alguém ou não? Ah, lembre-se. Um quebra-cabeça tem peças diferentes, mas todas se encaixam no fim. Poxa, você é muito filosófico. Acho que estamos mais perto do bandido do que jamais estivemos, chefe. As pistas para achá-lo estão aqui mesmo, nesta casa. Ah, nesta casa? Foi o que eu disse a noite toda. Está querendo dizer que continuamos na mesma? Calma aí, meu vozinho. Eu sei o que estou fazendo. Pra você é fácil falar. Só sabe falar. Nunca faz nada de bom. Aí, se nós tivermos um trabalho, não fale comigo. Eu não quero saber. É isso que eu vou fazer. Vou prender todos eles. É isso que eu faço. Por isso sou chefe de polícia. E tenho que cumprir. Fala comigo. Calma, chefe. Não é assim. O que vai fazer, chefe de semana? Não se preocupe. A casa está cercada. Estamos em segurança aqui. Parece que todos vocês se encontraram esta noite por acaso. Talvez vocês tenham perdido a cabeça para acharmos a verdade. O bandido guloso. Isso mesmo. O bandido ainda está solta. Um apontou o dedo para o outro aqui, mas agora todos os dedos apontam para o ladrão. Meu dedo não! Ah, não. Você estava só destruindo uma bela floresta, derrubando as árvores onde vivemos. Mas eu não... Um cara do seu tamanho quis se aproveitar destas criaturinhas indefesas, não é? Mas alguém me roubou! Você tá esquecendo isso? É verdade, alguém roubou, sim. Talvez um concorrente do ramo de alimentação. Certo, vovó? Vai parando por aí, nem vem com essa história. Eu levo uma vida dupla, cheia de segredos e mentiras, mas isso não é motivo para eu ser suspeita. Uma mulher como você tem muito a ganhar roubando todas as receitas. E é por isso que os biscoitos dela são tão gostosos, né? Ou ela pode ser apenas mais uma vítima de um lobo faminto. Ah, foi o lobo. Culpado é sempre o mordomo ou o lobo? Por que devemos confiar em alguém que ganha vida se disfarçando? Talvez ele nem seja um lobo. Me pegou nessa, sou um poodle. É que eu não vou à barbeira há muito tempo. Tá vendo alguém aqui fazer piadinha? Eu vou seguir a menina até aqui. Deixa a minha netinha fora disso. É, agora chegamos a Chapeuzinho Vermelho. uma menina fugindo com a cesta. Afinal, onde ela está? Não, chefe. Eu estava distraído. As receitas sumiram! Está dizendo que a Chapeuzinho Vermelho é a ladra? Minha neta, não. Calma aí, vovó Radical. O único erro que a sua neta cometeu foi saltar sem um paraquedas. Parece que está faltando outra peça nesse jogo. Alguém que esteja envolvido nas histórias de todos vocês. Sim, tem mais alguém. O único... que estava com a Chapeuzinho quando ela caiu. Que conhecia um atalho pra casa da vovó. Ah, é? É, sim. Eu conheço um atalho. Que conhecia os esquiadores cruéis. Qual é o seu nome? Escreva pro meu maior e mais fofinho fã. E alguém que estava lá quando o caminhão de espetinho foi levado. O que foi que aconteceu? Essa não, o coelhinho. Eu sabia, nunca confio no coelho. Eu nunca confio no coelho. Ô, chefe, ninguém viu o coelho nem a menina. E o bondinho acabou de sair da estação. Precisamos de um mandado de prisão pra um bichinho pequeno e felpudo. É, você tem razão. Leve seus homens pra casa da Chapeuzinho. Vamos pegar aquele bondinho. E leve o retratista da polícia. Tá. Não, um cartunista. Temos que descer a montanha correndo. Bill, bote todos no carro. Tá bem. Tome, leve as provas com você. Vamos lá. Muito vamos bem, lá, vocês lá. Ouviram é o chefe. É sempre a mesma coisa. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Você pegou meus olhos, não fui eu. E aí, tirou fotos do coelho? Do coelho? Por que eu tiraria fotos do coelho? Eu disse que era pra você tirar fotos de tudo. Temos que levar isso pra redação antes que toda a floresta saiba. Alguma coisa não tá cheirando bem nessa história. O que é isso? É a coisa fedida dessa história. Sinto cheiro de espetinho. Mas o que vou te fazer com o meu caminhão? Por que estão subindo? Tem uma estação antiga do bondinho no topo da montanha. Temos que segui-los, rapazes. Chapeuzinho está lá, eu sei! Ligeirinho, desça a montanha. Tem que ir buscar os policiais. Mande o carro deles encostar ou jogue uma rosquinha. Tanto faz, avise que estão indo para o lugar errado. Pode deixar, chefe. Moleza. Isso é café? Não acredito que eu estou dizendo isso, mas... beba. Acho melhor nos afastarmos. Show, rapaz! Manda bem, garoto! O monstro? Agora o resto é com a gente. Posso tomar um café? Não estou gostando. Tem polícia para todo lado. Esqueça a polícia. Temos tudo o que precisamos aqui. E aquela velhinha? Se estiver viva, ela volta. Você não entende, não é, Adolfo? Eu cansei. Eu cansei de trabalhar para os outros. O homem do bolinho, a vovó. Eu quero acabar com eles. Eu não vou ter que obedecer a mais ninguém. Nunca mais! Eu adoro meu trabalho. Tá vendo como funciona, Adolf? Defina sua prioridade, estabeleça sua meta e realize seu objetivo. Pergunte a você mesmo onde eu posso estar daqui a 5 anos. Vai estar atrás das grades. Chapeuzinho! Oi, o que você... você estragou uma surpresa. Você é o bandido. Surpresa! Eu não vou sair daqui sem as receitas. Sério? É. Você é um coelho muito mau. Ah, alguém me entendeu finalmente. Você acha mesmo que eu ficava seguindo você por aí porque gostava de você? Essas orelhas merecem respeito, mocinha. Só sabe isso? Luta como mulher sem ar. Vá pra casa chorar no colo da vovozinha. Adolf, amarre a garota. Lisa, pegue o livro. Vincent, pegue o caminhão. E Caco? Caramba, muda de nome. Por favor, esse nome não assusta ninguém. Parece o nome de sapo. Boris é melhor. Caco, já pensou? Oh, cuidado com o Caco. Você é louco. Talvez seja, mas eu sou o rei do pedaço agora, menina! Tipo, se começar a saltitar, os outros já vão desdenhar. Você é meu puto, é tão orelhudo, que guloseimas tem que levar. Eu sou um leitão, eu exijo atenção, um desafio a Rafaelzinho eu faço. Você não vai gostar do que eu vou tramar, mas eu vou ter um novo rei do pedaço. Crianças irão adorar comer na loja que vou construir. As leves vão ter o controle geral do modo que eu planejei na minha toca do mal. Nós crescemos muito no ano passado. Roubar as receitas foi a primeira fase. Agora, a segunda fase é ter o meu ingrediente especial exclusivo para todas as receitas. Uma coisinha que eu gosto de chamar onigônio. Faz com que o hábito de comer doce se torne mais intenso. E o cliente mais feliz. Terceira fase vai ser uma bagunça. Vou precisar de muitos imóveis na parte de baixo da montanha, então vou ter que explodir a concorrência. Ah, e não é uma metáfora. Nós vamos explodir a concorrência literalmente. É, com certeza. E agora que eu tenho as receitas secretas, você vai pegar o expresso de Nanique pra casa. Não! Esse coelho está podendo e vai esculachar. Porque eu vou ter um novo rei do pedaço. Oh, yeah. Porque eu vou ter um novo rei do pedaço. Mais uma vez. Eu disse que eu vou ter. O rei do pedaço. Tirei o chapéu, queridinha. Oh, yeah. Minha neta está em perigo. Temos que fazer alguma coisa. Eu sei. A musiquinha tem que é boa, mas a coreografia é horrível. Tudo bem, escutem. Não tenho uma ideia, mas temos que passar pelos esquiadores. O pior deles é aquele grandão. Tem um cabeção do tamanho de um bonde. Tem cara de mal. É cruel. Parece um gorila depilado. Ele é feio pra burro. Enxadão, gordão. E ele tá atrás de mim, não tá? Bonsai! Que é isso? Sai daí! Deixe não você dirigir! Desviei do esquilo. Vai por pouco. Vai! Ei! Boa! Coisa de porra! Mas vem cá, que ideia é essa? Eu podia ter atropelado você, garoto! O que, que ele disse? O que é, garoto? Terminou que vocês estão procurando, não pode ser encontrado na parte de baixo da montanha. Ele mora em cima de uma caverna, uma caverna. Problema ou perigo? O celeiro está pegando fogo. O celeiro está em chamas. O poço, o time instalou no poço. Espera. Me parece que ele está falando palavras, eu acho. Pare. Você é entregadora, não é? Então, pode me fazer um favor? Pode descer a montanha com isso, porque eu quero que isso chegue ainda hoje. Desculpe, eu não entendi o que você disse. Você tem alguma coisa na sua boca? Você é ator, não é? É a sua grande chance. É o papel da sua vida. Faça eles acreditarem em você. Não haja como um homem perigoso. Seja um homem perigoso, entendeu? Sabe o que vai dizer, não sabe? É, seu coelho! Adolf, onde você estava? Você não passa de um idiota usando essa... O quê? Máscara de esqui? Ah, eu gosto disso. É, isso assusta, isso é muito bom. Cherokee? O quê? Fala! Desembucha! Tá pro jogo? O creme pra Carlos, pede feijão. Oi, o que ele quer dizer é que eu vim inspecionar a obra. Verificar se tá tudo nos conformes com a revimboca da parafuseta. Peraí, você não pode tocar em nada aqui. Vem comigo. Vou abrir o jogo. Você é gênio do mal, não é? Puxa, eu não sei se sou um gênio, entende? Eu só acho que eu tenho que ir muito alto. Construiu um esconderijo muito bacana aqui na montanha, mas os gênios do mal têm que respeitar o código dos gênios do mal. Você fez isso? Bem, eu gosto de fazer tudo do meu jeitinho, entende? Entendi. Penso em usar raio laser? Eu não sei, eu acho que... Você acha que eu devo usar? Bom, é um equipamento básico para um esconderijo em caverna, né? Eu não tô dizendo que tem que usar em alguém hoje. Mas tem que pensar no futuro. Essas coisas têm que estar calibradas. Vai fazer isso sozinho? Eu quero ver a sua caixa de força. Ah, está bem, tá tudo bem, claro. Espere um pouquinho. Tiro de spray de cabelo. Ai, calma, coelhinho. Puxa vida! É longe! Ah, podemos ir de caminhão! De caminhão! É, fechou! O criminoso, vocês estão procurando, não pode ser encontrado na parte da montanha. E o alerta, mas tá pegado! Esse esquilo comeu a nós errado! Mas e a lei, Jenna? Ninguém vai conseguir dublar você! Esperem um pouco! Eu tive uma ideia! O criminoso que vocês estão procurando, não pode ser encontrado na parte da montanha. E o alerta, mas tá pegado! Aquela parte tá pegado! O criminoso que vocês estão procurando não pode ser encontrado na parte baixa da montanha. Ele mora lá em cima, numa caverna, e os meus amigos foram até lá para tentar pegá-lo. Assim está melhor. Como vamos saber se o esquilo não está mentindo? Ele se atirou na frente do nosso carro. É corajoso. Ele é maluco. Não dá para chegar lá em cima a tempo. Aí, chefe. Parece que eles estão vindo para cá. Uh-oh. Katana pra todos! Não, prisão não! Sorria? Não, prisão não! Eu sou um coelhinho tão fofinho! Não! É, nada mal para uma docinha! Obrigada! Eu acho que estava muito desligada da vida. E não vi você crescer tão rápido. Rapazes, você foi sensacional lá em cima. Eu aprendi com a minha avó. Oi, amigos! Olha só! Trouxemos um livro, hein? O que aconteceu aqui? A minha avó veio me salvar e salvou a floresta inteira! Foi Chapeuzinho Vermelho quem salvou o Dina. Foi um trabalho em equipe. Equipe liderada por mim, é claro. Vão poder ler tudo na minha coluna amanhã, mas eu responderia as perguntas de vocês agora. O senhor Ferdinand vai aparecer no comercial amanhã. Vai ser eu vou... Não fale isso. Digamos que se uma árvore cai na floresta, vocês terão três histórias. A sua, a minha e a da árvore. O coelho louco foi apanhado e vocês acordarão amanhã de manhã e poderão comer seus bolinhos e biscoitos como sempre. Estão bem quentinhos. E aí? E o novo sistema de entregas? Melhor do que de bicicleta, com certeza. Tenho chifres pra bolinhos e pra tortas carregar. É, já soube do Franz? Ele conseguiu o que queria. Tiroleses felizes, a sensação de bonito. Lobo, quer assistir o show com a gente? Sou alérgico a tirolês. Ora, lobinho. Tô preparando outra primeira página. Vou denunciar o trambique de três porquinhos que abriram uma construtora. As casas não aguentam soco. Eu tirei fotos dos porcos e só grande, Angulas. Grande. Foi aqui que nós marcamos? Ah! Inspetor Nick Pirueta! Vejo que receberam meu recado. Que bom que vieram. O que aconteceu? Bom, eu quero saber se querem trabalhar comigo. Eu preciso de agentes talentosos como vocês. Que tipo de trabalho vem pra nós? Trabalharão disfarçados em missões impossíveis, em lugares distantes. Tem muitas histórias que precisam de um final feliz. Eu trabalho para uma organização secreta que garante isso. Agência Final Feliz para sempre? A floresta precisa que cuidem dela. É, legal! E veneno, vamos botar os bandidos, botar os lanças, tapos, chupalhinhos, esclamam banhos, que petras piores, não é? E aí, o que respondem?